para acreditar. Me diga alguma coisa para eu sonhar. Me diga alguma coisa para eu dormir. Porque estou cansado de ouvir mentiras, de ser morto pela sua mira, desse mundo de matar ou morrer. Todo dia vou para o trabalho pra poder sofrer. Compro uma bebida para esquecer, mas a sua sombra me agonia. Não sei porque ainda sofro com a minha vida. Quero ir pro sol que me ilumina e deixar você que joga esse jogo de matar ou morrer. Você que joga esse jogo de matar ou morrer. Que joga esse jogo de matar ou morrer. Que joga esse jogo de matar ou morrer. Coisa para acreditar, me diga alguma coisa para eu sonhar, me diga alguma coisa para eu dormir. Porque estou cansado de ouvir mentiras, de ser morto pela sua mira, nesse mundo de matar ou morrer. Todo dia uso meu trabalho para poder sofrer, compro uma bebida para esquecer, mas a sua sombra me agonia. Não sei porque ainda sofro com a minha vida. Quero ir pro sol que me ilumina e deixar você que joga esse jogo de matar ou morrer. Você que joga esse jogo de matar ou morrer. Que joga esse jogo de matar ou morrer. Que joga esse jogo de matar ou morrer. Você que joga esse jogo de matar ou morrer. Que joga esse jogo de matar ou morrer. Que joga esse jogo de matar ou morrer.